Graça e paz, irmãos, irmãs. Depois da nossa introdução ontem, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 1 de Coríntios. Mas hoje já é possível fazer a leitura da nossa devocional e vamos destacar alguns pontos desse capítulo que são importantes para entender a orientação pastoral de Paulo à igreja no contexto de divisões, desordem, desinformação e imaturidade na igreja. Então, nós vamos destacar essas questões, o que Paulo orienta no capítulo 1 acerca desses aspectos. Mas antes, então, leio a devocional destacando que o irmão Everson nos enviou, mas na verdade ele conta com a ajuda de mais três pessoas agora. Começou recebendo a mensagem da irmã Kelly, depois do Maurício e depois do Roberto, que está enviando para nós essas mensagens. Isso me alegra muito, porque só na abertura, só na devocional, temos quatro pessoas envolvidas e isso tem crescido com esses 4 anos e 11 meses. Em novembro, vamos fazer 5 anos de trabalho. Diz assim a mensagem, nos desejando um bom dia pela manhã, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Gálatas 5, versículo 5. Que possamos nos lembrar diariamente de que a justiça de Deus nos alcançará. À medida que aguardamos com confiança, nosso coração se enche de paz e alegria. Compartilhemos essa esperança com os outros, sendo luz na vida daqueles que nos rodeiam. Vamos orar. Querido Deus, agradeço por sua presença em minha vida e pela que ele nos dá. Nós agradecemos ao Senhor pela esperança que ele nos dá por meio do Espírito Santo. Ajude-me a confiar em seus planos, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, que eu possa viver com fé e expectativa, sabendo que o Senhor está sempre trabalhando em meu favor. Fortaleça meu coração, me guie em cada passo, para que eu possa ser uma luz na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. E louvado seja Deus pela vida dos quatro irmãos, agora trabalhando na devocional de abertura. E peço ao Everson que mande a minha saudação especial aos irmãos. Se possível, meu querido primo e irmão mais novo, passe, por favor, o WhatsApp deles para que eles também possam ouvir a mensagem, ser edificados e perceber que estão sendo úteis para o anúncio do Evangelho numa proporção que nós não imaginávamos, mas que temos alcançado. E eles são parte disso, os dois irmãos e a irmã Kelly. Que Deus nos abençoe, que Deus os abençoe, Deus abençoe a todos. Irmãos, em 1 Coríntios 1, há um primeiro bloco de saudação. Diz assim a palavra: Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aqui, irmãos, nós temos Paulo falando do seu apostolado, numa igreja com tanta desordem. Era necessário que eles entendessem que Deus estava utilizando uma pessoa, o apóstolo Paulo, para ser uma voz do Senhor, palavra de autoridade do Senhor, e por isso ele destaca o seu apostolado. Versículo 2: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, aqui já eu vou destacando aspectos da palavra pastoral, o chamado para sermos santos. Esse é um movimento de santidade bíblica. E a palavra santo significa separado, separado para Deus, separado do pecado para Deus. Então, Paulo se dirige a eles como santificados em Cristo e convocados para serem santos em nome do Senhor. Verso 3: Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, além de confirmar sua convocação apostólica, arauto de Jesus, ele também combate com a sua autoridade os opositores que procuravam contestar. No versículo 2, Paulo usa a expressão Igreja de Deus. Somente aqui, em Atos 20, 28, 2 Coríntios 1 e 1, capítulo 1, verso 1. No Antigo Testamento, a expressão equivalente usada é Assembleia do Senhor. Os irmãos assembleanos aí, Assembleia do Senhor. É o sentido de ser igreja. Nós somos uma Assembleia do Senhor. Lembrando a vocês, só por curiosidade, a Assembleia nasce na Grécia. Eles usavam essas assembleias para debater temas diferenciados da cidade, temas filosóficos e outras questões eram utilizadas para esse encontro público que discutia uma série de questões. E aqui ele diz que essa assembleia é a assembleia do Senhor. Não é qualquer assembleia, não é uma assembleia para conversar sobre outros assuntos, mas essa, a Igreja de Jesus, é a assembleia do Senhor. Aleluia. No versículo 4, começa uma gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Aqui é a figura do pastor, né? Agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Diz assim: Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Vejam bem, o testemunho de Jesus Cristo está dentro do coração daquele que aceitou ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Ao testemunho do Espírito Santo dentro do coração. E não é para faltar nenhum dom à igreja, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Precioso demais, queridos, porque a palavra grega original para dom, em português aqui traduzido como dom, é carisma no grego. E ressalta em seu significado que os dons são resultado da graça. É um favor imerecido. É um favor que nós não merecemos e que Deus nos dá, nos empresta. Nós somos agraciados, que os dons são resultado da graça de Deus e capacitam os cristãos para ministrar aos membros do corpo de Cristo e ao mundo perdido. Os crentes receberam a capacidade de suprir todas as necessidades da igreja por meio do Espírito Santo. Irmãos, nós temos um poder sobrenatural. Nós recebemos essa graça e podemos suprir toda a necessidade da igreja. Todas as necessidades, necessidades de toda a ordem, no que diz respeito à vida dos irmãos, no que diz respeito à vida da igreja. A igreja foi capacitada com esse carisma para abençoar uns aos outros, para glorificar a Deus, para abençoar uns aos outros, para testemunhar para outras pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o carisma. Ele os conservará firmes até o fim. Vamos lá, irmãos, até o fim. De modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma promessa. Nós todos seremos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. É o momento onde nós seremos definitivamente santificados, seremos glorificados e preparados para viver com Ele eternamente, recebendo um novo nome, recebendo um novo corpo, recebendo toda a santidade necessária para vivermos na eternidade com Ele. Verso 9: Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Senhor nos faz essa promessa, através de Paulo, que seremos irrepreensíveis. E nós somos chamados à comunhão. Não somos chamados para divisão, para dissensão, para as brigas. Somos chamados para comunhão. Paulo garante que a fidelidade de Deus se encarregará de manter os cristãos firmes até o fim e firmes em comunhão. Aleluia. Versículo 10. Suplico-vos, queridos irmãos, exortações à concórdia aqui na igreja, né? Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falo. Prestem atenção, irmãos, o contexto da igreja de Corinto e apliquem para as nossas vidas. Concordeis uns com os outros no que falam. Não é para ficarmos discordando, é para ficarmos concordando. Claro que temos opiniões diferentes, mas o testemunho do Espírito Santo dentro do coração de cada crente vai fazer com que nós cheguemos a uma concordância. Se alguém não aceita essa palavra de concordância, é porque o Espírito não está nele. Ou ele não está dando lugar ao Espírito para que haja, está resistindo ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo gera essa concordância, apesar da diversidade de opinião. Então, concordeis uns com os outros. Esse era o problema da igreja também, no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sejais totalmente unidos. Irmãos, esse é o chamado de Deus para a igreja. Não é possível tolerar mais um dia sequer, prestes à volta de Jesus, que não estejamos totalmente unidos, para que sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental, no mesmo parecer. A igreja de Corinto não estava vivendo isso. E a igreja, ao longo dos séculos, muitas vezes não vive isso. Precisamos estar totalmente unidos. Aí a igreja fica forte. Fica forte no relacionamento com Deus, no relacionamento uns com os outros e no testemunho para a cidade. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e o outro: eu sou de Pedro, e o outro ainda: eu sou de Cristo. Ora, isso não é possível. É claro que todos nós nos identificamos mais com alguns líderes do que com outros. Tem a ver com o que você concebe como o melhor para a vida da igreja. Então, alguns se identificam com líderes com uma característica, outros com outra característica, outros com outra, mas nós não podemos dizer, ah, eu sou do líder tal, eu sou do líder X, eu sou do líder Y. Não, não se pode dizer eu sou de Paulo, eu sou do pastor tal, então agora mudou o pastor. Ou então, mesmo que ele esteja, eu gosto mais do segundo pastor ou do terceiro. Podemos sim gostar e nos identificar mais. Isso é absolutamente parte daquilo que Deus nos deu, da nossa característica, do carisma de cada um. Mas temos que lembrar, todos nós somos de Cristo Jesus. E não podemos atrapalhar uma outra liderança porque você não se identifica totalmente com ela. Então, o que estava havendo na igreja de Corinto? Alguns eram paulinos. Eu sou de Paulo, sou seguidor de Paulo. Outros declaravam, eu sou de Apolo. Apolo fez um trabalho muito bom em Corinto. Ótimo trabalho. E alguns diziam, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Cefas ou Pedro. E outros diziam, eu sou de Cristo. Todos nós temos que dizer, nós somos de Cristo Jesus. Então, o Apolo havia realizado um ministério notável em Corinto, glória a Deus. Pedro, cujo nome em grego é Cefas, também era muito querido e respeitado, glória a Deus. Entretanto, dizia-se que apenas os cristãos judeus seguiam a Pedro. Um outro grupo ainda se arvorava o direito de ser mais cristão do que os outros. Esses diziam que eram especiais de Cristo. Paulo, que não admitia paulinistas, admoesta ou paulinos, né? Não admitia isso. Admoesta a todos que abandonem suas facções religiosas. Nós não somos facções criminosas e não podemos ser facções religiosas. A igreja é toda fragmentada. Devemos nos concentrar no fato de que os crentes são de Cristo e a Ele devemos toda a nossa devoção, a Ele devemos toda a nossa obediência. Evidente, irmãos, que devemos respeito e carinho aos nossos líderes espirituais, amor fraterno para com todas as pessoas. Eu completo dizendo, identificação, isso é normal. Você se identifique mais com um tipo de liderança e menos com outra. Às vezes por causa da pregação, às vezes por causa da ênfase na ação docente, às vezes por causa do coral, às vezes por causa do conjunto de cânticos, às vezes cânticos espirituais, às vezes por causa da célula, às vezes por causa as novas comunidades, né? Dos grupos de louvor, tudo isso é compreensível. Que nós nos identifiquemos mais com líderes, que tem a ver com o nosso carisma também. Mas lembremos, nós somos de Cristo Jesus. E Paulo aqui tem uma palavra pastoral, primeiro, reafirmando o seu apostolado, segundo, agradecendo pela vida dos irmãos e dizendo que nós recebemos uma graça que vai nos acompanhar até o dia final. Seremos irrepreensíveis. Terceiro, ele nos exorta à concordância. Podemos ter unidade em meio à diversidade. Me lembro aqui com carinho do querido Bispo Nelson, que trabalhou isso muitos anos na vida da igreja e sofre, sofreu no seu pastorado e sofre ainda hoje. Por isso, nós podemos e devemos. Nós temos uma diversidade de opiniões. Devemos nos identificar mais com uma área ou outra área, um líder ou outro líder, porque isso é característica do nosso carisma, muitas vezes, e do carisma dessas pessoas. Mas somos de Cristo Jesus. E Paulo completa. nesse terceiro item. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Claro que não, né, irmãos? Fostes batizados em nome de Paulo? Claro que não. Somos batizados em nome do Senhor. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio. Paulo aqui estava se esvaziando, dizendo: olha, nem batizar tantas pessoas eu batizei, batizei dois, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. Ah, foi o apóstolo Paulo que me batizou. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo aqui se esvazia e diz: olha, eu mesmo não fui chamado para batizar. Batizei alguns. Outros batizaram mais do que eu, certamente. Mas nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. E pode aplicar para o seu contexto agora particular. Nós somos de Cristo Jesus. Em quarto lugar, do versículo 18 até o 24, ele vai falar sobre uma coisa linda: a palavra da cruz, o poder de Deus. Nós temos um sermão maravilhoso no canal Metanoia, da pastora Margarete. Ouça essa palavra, a mensagem da cruz, né? Vamos ouvir o que Paulo fala, verso 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria desse mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria, não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Por que tantos os judeus pedem sinais, como os gregos, sabedoria? Nós, entretanto, proclamamos a Cristo e esse crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E eu digo de novo: aleluia! Uns se julgam muito sábios, muito cultos. Outros querem sinais. Já foi assim com Jesus na sua manifestação, no seu ministério. Os judeus pediram sinais, os gregos pedem sabedoria, as pessoas pedem isso ou pedem aquilo. Irmãos, nós fomos salvos pela obra da cruz, pela palavra da cruz, pelo poder de Deus. Aqui vale a pena fazer algumas considerações. No versículo 18, a palavra original grega para poder de Deus é dunamis. Romanos 1,16, ou seja, é poder, força, é aquilo que dá. Que liga o motor, que dá giro no motor, que sustenta o primeiro motor do universo. Portanto, o Evangelho não tem apenas a capacidade de instruir, não é só aula, de educar, mas o poder de transformar a alma de qualquer ser humano, tornando-o santo em Cristo, por meio da ação contínua do Espírito Santo. Atos 1:18, 1:8, perdão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, meus mártires. Nós somos salvos pela palavra da cruz. Não é uma questão de ter conhecimento, sabedoria, até conhecimento de religiões de mistério, como eram os gnósticos. Não é uma questão de ter um sinal toda hora, uma maravilha toda hora. Os judeus se acostumaram com isso, né? Está na história deles, o mar se abriu, as pragas do Egito, o mar se abriu, Deus providenciou maná no deserto, depois conquistaram a terra prometida. Falamos tudo isso lá no Hexateuco. Mas não é nada disso que nos salva. Quem nos salva é o poder de Deus manifesto em Jesus. Paulo não está condenando todo o saber secular. Preste atenção. Paulo não está condenando todo o saber secular, mas sim as ideias filosóficas que procuravam destronar Deus do comando do universo e das vidas dos indivíduos na Terra. Então ele está batendo firme aqui nas categorias gregas. Então não é uma questão que nós não podemos estudar, saber. Pelo contrário, Deus nos concede todo o conhecimento e toda a sabedoria. Tudo vem dele, o conhecimento e a sabedoria. Paulo não está condenando isso, não. Ele está condenando um tipo de ideia filosófica que tira Deus do trono, que tira Deus do comando do universo, que tira Deus do comando da vida dos indivíduos na Terra. A citação é extraída lá de Isaías 29, 14. Você ainda vai ser ministrado, se o Senhor nos permitir. Texto em que Deus condena a política dos sábios de Judá, os quais tentam negociar um acordo com o Egito ao serem ameaçados pelo rei Senaqueribe da Síria. Os cidadãos de Corinto eram extremamente politizados. Era uma situação cosmopolita, né? E dados a questionamento. Era uma igreja cheia de politização e questionamento. Aristides dizia que em todas as ruas de Corinto achava-se um suposto sábio que tinha soluções para todos os problemas do mundo. Hoje não temos tantos sábios assim, mas tem um profeta em cada esquina e tem um apóstolo em cada quarteirão. Cuidado, irmãos. Não é por sabedoria, nem por sinais, nem por nomenclatura. Nome, assim, de uma celebridade cristã, não é nada disso, é o poder de Deus. Cristo crucificado, nós proclamamos a Cristo crucificado, é um motivo de escândalo para os judeus, porque se ele era capaz de realizar sinais, eles mesmos disseram: por que você não desce da cruz? E ele é loucura para os gentios, porque os gentios diziam: ora, se ele era o mais sábio de todos, por que ele não agiu com sabedoria e prevaleceu naquele período e se fez o mais célebre entre a população judaica e diante do Império Romano? Irmãos, não é por sinais nem por sabedoria, mas é pelo poder de Deus de se esvaziar na cruz do Calvário e nos pagar o pecado, pagar o nosso pecado e assumir o senhorio sobre a nossa vida, para nos conceder uma vida indescritível. Todavia, versículo 24, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Deus colocou o mundo todo sob uma prova de fé. O mundo todo. Uma grande prova de fé. Os judeus esperavam um Messias com poderes políticos e militares, até hoje, extraordinários. Vai acabar com os romanos. Um Messias que pudesse colocar Israel acima de todas as nações da terra. Até hoje há um segmento que acredita nisso, que deseja isso, e por isso não reconhece em Jesus, não reconhece Jesus como Messias. Queridos, a bênção de Deus era compreendida somente a partir da ostentação de símbolos econômicos. Ah, vai fazer de Israel um poderio econômico, político, militar, poder, riqueza. Jamais poderiam aceitar alguém amaldiçoado por Deus. Como assim amaldiçoado, pastor? Porque a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, quando se deixou crucificar, se deixou. Ninguém me toma a vida. Eu mesmo vou lá dou. Quando ele permitiu ser crucificado, se colocou na seguinte condição: eu assumo toda a maldição sobre a minha vida. Eu sou um amaldiçoado. Eu assumo a maldição de todos os seres humanos, desde o Jardim do Éden até o dia do juízo final. Eu morro por eles. E como eu assumo o pecado deles, eu estou amaldiçoado por Deus. A consequência para mim é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Eles não podiam entender isso. Eles queriam um líder político, econômico. Os gregos, um sábio. Os gregos escarneciam de uma divindade que, a seus olhos, não tinha sabedoria filosófica. Não ficava citando os filósofos. E o poder para salvar a si mesmo da condenação e morte de cruz. Os romanos tinham certeza de que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada. Jesus vai lá e diz: ah, eu vou ser crucificado. De maneira que era inconcebível que Jesus pudesse ser divino e, ao mesmo tempo, um criminoso condenado à pena capital. Essa é loucura para o mundo. Continua sendo loucura para o mundo. Mesmo com todas os equívocos da igreja, continua sendo loucura para o mundo, porque o mundo quer poder, o mundo quer política. O mundo quer poderio militar, o mundo quer riqueza, o mundo quer sabedoria, conhecimento, e Jesus se apresenta, ele que é o conhecimento, ele é a sabedoria, ele criou o conhecimento, ele criou a sabedoria, por isso João o chama de Logos, que dá sustentação, que cria o universo e dá sustentação a todo o universo, e tem conhecimento para criar tudo, e tem sabedoria para administrar tudo. Ele se fez amaldiçoado por mim e por você, meu irmão. O mundo não aceita isso. Mas nós podemos continuar testemunhando, porque muitos ainda crerão ao perceber que o ato de Jesus foi para remissão dos nossos pecados, para a inclusão do nosso nome no livro da vida, foi para a nossa salvação, foi para a nossa vida abundante, foi para a nossa vida eterna, foi para nos dar pastos verdejantes, águas tranquilas, unção sobre a cabeça, vitória sobre o inimigo. É isso tudo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Deus demonstra, queridos, sua incomensurável e imarcessível sabedoria ao vir à Terra em forma humana, na pessoa do seu filho, para pagar a pena universal que condenava todo ser humano ao eterno afastamento da presença gloriosa do Senhor. Acabou isso! Acabou! Agora podemos ser religados a Deus em Cristo Jesus. Daí vem a palavra religião. Acabou! Acabou a pena, a condenação. Pela obra bendita e gloriosa de Cristo Jesus. Ah, como eu desejo e oro nessa hora para que todos vocês experimentem cada vez mais, todos nós experimentemos cada vez mais desse Cristo crucificado, dessa palavra da cruz, desse poder de Deus, daquele homem que se, daquele Deus que se fez ser humano e sendo humano, homem, se fez servo, se esvaziou e foi até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua vai confessar, ou para a salvação, ou para a sua perdição, mas todos um dia saberão que aquilo que eles recusaram, judeus recusaram por um motivo, gregos por outro, os outros seres humanos da terra recusam porque querem o politeísmo, o Deus da floresta, o Deus do mar, o Deus do trovão, isso lá do passado também, o Deus ou a deusa do amor, e querem um Deus para cada coisa, não reconhecendo que há um só Deus. Também querem intercessores perante o Pai. Maria, mãe de Jesus, vai interceder junto ao Pai pela minha salvação, ou o santo Antônio vai fazer isso, ou um outro santo vai fazer isso. Não precisa mais fazer, não precisa de nenhum intermediário para fazer pedido nenhum. A obra foi consumada em Cristo Jesus. Basta que você aceite a Jesus agora como Senhor e Salvador da sua vida e você está salvo, e vida plena para você, e vida eterna, e vitória contra as lutas espirituais e contra as lutas da cultura desse mundo e contra as lutas e lutando e vencendo contra a sua natureza frágil, a minha natureza frágil. Irmãos, eu me converti, pensei, falava com Deus: Senhor, eu quero a perfeição, eu quero me entregar a Ti, eu quero. Não quero pecar jamais. Quando e fui me livrando de algumas coisas da adolescência, de quando ainda não era convertido, mesmo tendo nascido na igreja, mas depois, com o passar dos anos, me vi boquiaberto com a minha própria fragilidade, e essa fragilidade me levou à fraqueza de pensamento, fraqueza de comportamento, e essa fraqueza poderia dissolver por completo a minha relação com Deus. Ah, mas a palavra me diz: não, eu paguei por você, eu remi, eu curei, basta que você se arrependa, me aceite de fato como Salvador, me de todo o pecado já cometido e que venha cometer, Senhor da sua vida, que vai dia a dia fazer uma transformação na sua mente. E as fraquezas foram derrotadas. Ele nos deu poder para vencer a malignidade, o maligno, o diabo. Ele nos deu poder para vencer a influência cultural que nos conduz ao afastamento de Deus. Não toda, né? Por favor, não é uma apologia aqui a nos trancarmos em cavernas e esquecer coisas maravilhosas da cultura, não. Mas aquilo que esvazia o poder de Deus e dá o poder ao homem, e dá o poder à mulher, e ele nos dá vitória sobre a velha natureza que, quando você percebe, você não imaginava, ela aflora em você, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda não foi glorificada, é fraca nesse sentido, não foi glorificada, não está tudo pronto ainda, mas ele dá vitória sobre isso. Aleluia! Aleluia! Sem a loucura e a fraqueza da crucificação, meu irmão, não poderia ter havido a sabedoria. A sabedoria se encarnou em Jesus. Não poderia ter havido o poder da ressurreição. E o Espírito Foi o dunamis, o poder que deu a ressurreição a Jesus, o Espírito do Senhor, e os inumeráveis benefícios decorrentes que estão à disposição de todos os crentes. Não dá para mencionar em um estudo, em 10, em 1.000, em 1 milhão de estudos, tudo que Deus tem para nós, tudo que Ele conquistou na cruz. Quero repetir o que disse no final do livro de Josué: tudo que ele conquistou para nós na cruz, que é direito nosso, é nossa herança, é impossível narrar em 1 milhão de sermões, estudos ou devocionais, porque é grande demais, é infinito, é eterno. Irmãos, caminhando para o final, irmãos, contemplai a vossa vocação. Perdão, 25. Porquanto a insensatez de Deus, ouça isso, porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. Aquilo que pode parecer insensatez, o Filho de Deus vir, se esvaziar, se tornar escravo. Porque o termo não é servo, é escravo. Havia na sociedade antiga os servos e os escravos. Ali a palavra é doulos. E doulos significa escravo. Ele se fez homem, se humilhou, se fez escravo. Tomou a forma de escravo. Parece insensato. Foi até a morte, morte de cruz. E aí Deus o exaltou. Isso que parece insensatez para todos os habitantes da terra, usando aqui, os judeus pedem sinais, sabedoria, os gregos pedem sabedoria, nós podemos falar de outros povos que pedem também sinais, sabedoria e outras coisas. A insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. A fraqueza, a hora que ele estava mais fraco, foi o momento em que se deu a maior vitória, a maior força. Deus, a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Nenhum homem pôde jamais fazer aquilo que Jesus consumou na cruz. Nenhum homem pôde vencer Satanás e seus demônios. Nenhum homem pôde vencer a contracultura em relação a ter Deus em primeiro lugar. E nenhum homem pôde vencer a sua própria fragilidade de natureza, ainda não glorificada. Mas Deus pôde, porque a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Ah, irmãos, irmãs que me ouvem hoje, eu me junto ao apóstolo aqui para dizer, verso 26, contemplai a vossa vocação. Pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezível, desprezado, e que nada é para reduzir a nada aquilo que é, o que é. Preste atenção nesse versículo, depois só faltam dois e nós encerramos. Deus escolheu justamente para o mundo a insensatez para envergonhar os sábios. Às vezes você está olhando para si mesmo e fala: eu não sou tão sábio. É? Então Deus escolheu a insensatez para envergonhar os sábios. Escolheu o que o mundo considera fraco para ridicularizar o forte. Eu não sou tão forte, eu sou fraco. Então ele escolheu, ele está pronto a abençoar você, porque ele se fez fraco. Ele fez um ato que parecia insensato e envergonhou a sabedoria humana. Ele escolheu a fraqueza para ridicularizar aquilo que o mundo considera como força, política, poder, dinheiro. Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante. Há muitas, há milhares de pessoas que hoje são totalmente invisíveis. Eu quero me referir à África. A mídia fica dando destaque para aquilo que acontece na Rússia e me fugiu o país, agora você sabe. E tem que dar, é claro. Tem que dar. Porque guerra é lamentável. A Ucrânia é lamentável. Também destaca o que está acontecendo no Oriente Médio, é lamentável, tem que dar. Mas esquece de dezenas de milhares de pessoas que vêm sendo mortas há séculos no império da pobreza, em muitas partes da África, com ditadores e com guerra civil e com coisas assim, e crianças que às vezes não conseguem nascer, nascem e ficam subnutridos, subnutridos depois não conseguem estudar, desenvolvendo todo o seu potencial, e um ou outro consegue escapar. Ele escolheu, do ponto de vista do mundo, o que é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada aqueles que julgam ser alguma coisa, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Do que nós vamos nos vangloriar, irmãos? Palavra vangloriar, né? Uma glória fútil, vã, vazia. O objetivo dele é que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Por isso, Paulo está dizendo à igreja de Corinto: somos de Deus em Cristo, os últimos três versículos. Portanto, vocês são dele. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação, redenção. Olha a obra da cruz. O qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, Jesus. Justiça, ele nos justificou. Justificado, pois, pela fé, teremos paz para com Deus. Ele nos gerou santificação. Porque sem santificação ninguém virá a Deus. Ele providenciou redenção. Portanto, vocês, igreja que me ouve agora, vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação, redenção. A fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu encerro dizendo: os próprios cristãos que moravam em Corinto eram testemunhas vivas de que a salvação não depende de ações, de boas obras, ou da qualidade inerente de certas pessoas. É claro que lá em Tiago nós vamos ver, e em toda a Bíblia, está presente o comportamento, as obras, a ética, a postura. Não adianta ficar tudo no campo teórico, tem que ir para o campo prático. O que o texto está querendo dizer é que isso somente não salva ninguém. Alguém pode não crer rigorosamente em nada, ou em Deus, ou em nenhuma coisa, e pode ter um comportamento ético, moral. Pode ser uma pessoa, um ótimo pai de família, um ótimo esposo, um ótimo avô. Pode ser uma pessoa com bons atributos profissionais. Pode ter uma vida econômica estável, sem jamais ter oscilado. pode não ser dado a nenhum tipo de vício, pode não. Ou seja, uma pessoa que você olha e diz assim: nossa, essa pessoa é um exemplo em tudo. Mas eu quero te dizer, mesmo que ela seja um exemplo em tudo, se ela não crê em Cristo, ela não será salva, porque o que nos salva é a fé. Esse que faz tudo perfeito, que as outras pessoas podem glorificar. Às vezes a pessoa não se glorifica, é humilde também. A pessoa não se glorifica, não. É humilde, mas os outros glorificam. Nossa, essa pessoa é exemplar sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Eu quero dizer, me junto de novo, peço licença aqui e volto a John Wesley para dizer: esse é um quase cristão. O quase cristão é aquele que faz tudo certo. Mas como ele não crê no Salvador que pode redimi-lo da morte espiritual, da morte emocional, da morte física, principalmente da segunda morte, né? Que é a extensão da primeira morte física, mas depois haverá um juízo final. Ele não encontrou a vida. Ele encontrou a estabilidade e a boa performance em todas as coisas. Ótimo. Melhor ter pessoas assim do que destrambelhados e terroristas e coisas assim. Mas, se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não encontrou o caminho, não encontrou a verdade, não encontrou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta você glorificar alguém porque é assim. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. E sabe quem vai se gloriar no Senhor? Os fracos, os que não são tão sábios, os que cometeram alguma torpeza. Que na verdade, a Bíblia diz que são todos. Mesmo esse com total estabilidade e ótima performance, também pecou, já nasceu em pecado. Em pecado foi concebido. Por quê? Por causa de uma coisa chamada pecado original, ou seja, todos os seres humanos pecaram. E ele não encontrou a resposta para isso. Eu encerro dizendo a você, a minha saudação pastoral, inspirado na saudação pastoral do apóstolo Paulo, a minha saudação, o pior de todos os cristãos da terra em todos os tempos, o saúda. Nisso eu me uno a Paulo também, ele diz que é o pior. Eu me uno a ele. Ou então eu digo a ele, vou dizer um dia: não, não, você não é o pior, eu sou o pior. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, não. É porque dói. Quem conheceu Jesus, quando pecou, esse pecado deixa uma marca, uma cicatriz, uma dor, que você feriu alguém que você ama, que é Deus, e feriu o semelhante. Então, é uma cicatriz emocional, sobretudo espiritual. Mas eu, como o apóstolo Paulo, e como o pior de todos os cristãos em todos os tempos, o pior dos pastores em todos os tempos, o saúdo e dou graças a Deus pela vida de vocês, porque vocês vão ser, nós seremos conservados até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia da vitória, no dia do nosso Senhor. Também vos exorto que não fiquemos nos dividindo. Há espaço para diversidade, há espaço para posições diferentes, há espaço para o diálogo. Posição diferente nos chama ao diálogo, mas não há espaço para rompermos com a comunhão. Eu fico estarrecido. Tantos anos as pessoas ouvem Bíblia, mas também entra na igreja e sai da igreja pensando já, entra cheio de pensamento nas atividades da semana e sai pensando na próxima semana. Irmãos, não pode ser assim. Nós temos que ouvir a palavra e ela tem que fazer uma diferença total em mim. Depois de você ouvir essa palavra, de novo, do apóstolo Paulo, da Bíblia Sagrada, tem que mudar tudo em você. Exorto-vos à concordância na igreja. Que ninguém diga eu sou de Apolo ou de Pedro, ou eu sou de Cefas, né? Eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro. Não, nós somos de Cristo. Exorto-vos à unidade em meio à diversidade. E convoco os irmãos e as irmãs para experimentar hoje em oração. Senhor, faz todo o meu ser. Senhor, faça todo o meu ser provar dia após dia a extensão, a largura, a profundidade, a altura do que significa a palavra da cruz, o poder de Deus. Eu quero provar a palavra da cruz. Eu quero experimentar o poder de Deus. Entender, provar, experimentar, vivenciar, repartir. Deixo uma palavra de chamado e vocação aos irmãos. Porque o Senhor nos chama para a santidade. Somos santos. Mas ele não está chamando você porque você é o bonzão. Ele está chamando você apesar da sua fraqueza, apesar das suas incongruências, apesar das suas discrepâncias, apesar das suas contradições. Ele está chamando você e está dizendo, está dizendo, está dizendo. Não se vanglorie em coisa nenhuma, nada. Só glorifique o meu nome. Porque eu envergonho aqueles que se acham sábios aos critérios humanos. E eu acolho em meus braços os fracos para ridicularizar o forte. E aqueles que são insignificantes, que ninguém mais olha, os invisíveis, eu estou pronto para abraçar você, para salvar você, para santificar você, para glorificar você. Você que é desprezado, eu prezo por você. E eu vou reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. Eu vou reduzir a nada e vou acolher os doentes. Porque os sãos não precisam de médicos. Agora, tem uma ironia nesse texto. O pessoal passa batido e não percebe. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ora, quem é são se todos pecaram? Jesus estava dizendo assim, todos vocês são doentes. Quando se afastaram de mim, se tornaram doentes. E eu vim para todos vocês. Agora, aquele que se acha são, conhecedor da lei, sábio, capaz de realizar sinais, ou ter um bom comportamento, como eu disse, social, está se enganando a si mesmo, não no bom comportamento, nem na sobriedade. Está se enganando em glorificar-se ou deixar que outros o glorifiquem. Isso não é salvação. Salvação só se você for religado a Deus. E o único que religa a Deus não é a sua sobriedade, nem a sua força. O que te religa a Deus é Cristo e esse crucificado. Eu encerro dizendo, somos de Deus em Cristo. Que essa palavra cale fundo no seu coração. E aquele que se gloria a partir de hoje, glorie-se no Senhor. Vocês são dele, irmãos. Vocês são dele, em Cristo Jesus. Ele se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, tudo está aqui, tudo. Então, vai, dê glória, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor e não glorifique a si mesmo nem as pessoas, porque elas todas são carentes da glória de Deus, carentes da graça de Deus. Desses todos, o maior necessitado sou eu. Peço oração por você, para vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, ilumine a nossa vida toda para entendermos cada vez mais Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, de tal maneira que nós entendamos e sintamos e vivamos e vivenciemos que Jesus é digno de glória e nós estamos nele, nós somos dele. E apesar das nossas fraquezas, ele nos fortalece, tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele nos dá vitória, apesar de não sermos os tais, nós somos mais do que vencedores. Senhor, crava essa palavra. Grava, escreve, borda no coração de cada irmão, de cada irmã, para que todos nós sejamos abençoados, edificados e glorifiquemos ao Senhor. E assim também testemunhemos a outras pessoas que há salvação para elas. A vida boa, gostosa, saborosa, vida total, que nós possamos, Senhor, ser testemunhas. Que a graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus. E isso permaneça assim hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.